No canal 2, abrem-se agora as portas da Catedral do Fado. Silêncio, o silêncio faz um grito e o corpo todo me dói. Deixai-me chorar um pouco. Os grandes fados. Os grandes fadistas. O momento em que o fadista, o poeta, a guitarra e a viola têm o seu tempo de antena. Catedral do Fado, com a apresentação de Joana Santos. Boa tarde, sejam muito bem-vindos à nossa emissão de hoje, dia 6 de novembro do ano de 2010, da nossa Catedral do Fado. Abrem-se assim as portas para mais 30 minutos do nosso setor português. Seja bem-vindo então à nossa Catedral do Fado aqui no nosso canal 2 da Rádio Antena Web. Eu sou a Joana Santos e estou consigo aqui durante 30 minutos para lhe trazer mais um pouco deste nosso setor português. Vamos dar início aos nossos fados de hoje com as fontes, na voz de Mafalda Arnoux. Logo depois, ficamos com Não Sei Dizer O Que Sinto, fado trazido por Natalinos de Jesus. Duas grandes vozes, assim está correto, do nosso fado, do nosso português. Fico por aí, deixe-se levar, são 30 minutos desta alma portuguesa, só para si, aqui na sua Catedral do Fado. Todas as pontes que ligam o meu ser vivo e total à agitação do mundo irreal. E calma, subirei até às fontes, irei até às fontes onde mora a plenitude. Foi prometido em cada hora e na face incompleta do amor. Irei beber a luz e o amanhecer, irei beber a voz dessa promessa que às vezes, como um

me manda. com mais dois fados. Estamos mesmo a meio da nossa emissão, mas ainda há tempo para ouvir mais uns fadinhos. Vamos ficar agora com Mariette Correia, que nos traz Viver Sem Razão. Logo depois seguimos com Amor de Fel, Amor de Mel, Amor de Fel, na voz de Mila Campos. Duas grandes vozes, duas grandes senhoras do nosso fado. Vi uma estrela no céu, retratou-me o teu olhar. Ninguém te quer como eu, mas não te posso alcançar. Ninguém te quer como eu, mas não te posso alcançar. Enegreceram os céus, teu olhar deixei de ver. Que vida esta, meu Deus, por que me fazes sofrer? Que vida esta, meu Deus, por que me fazes sofrer? Mas quando em sombras te vejo, tua imagem vem trazer à minha alma o desejo de nunca mais te esquecer. À minha alma o desejo de nunca mais te esquecer. Mas se nunca puder ser dona do teu coração, é ter vida e não viver, é viver sem ter razão. É ter vida e não viver, é viver sem ter razão. Não posso confessar, mas posso chorar. Amor pecado, amor de amor, amor de mel, amor de flor, amor de fé, amor maior, amor amar. Tenho amor, amor de dor, amor chorado em tom menor, em tom menor, maior o voar. Choro a chorar, tornando maior o mar, mas não posso deixar de amar o meu amor em pecar. Fui andorinha que chegou na primavera, eu era quem era. Amor pecado, amor de amor, amor de mel, amor de flor, amor de fé, amor maior, amor amar. Tenho amor, amor de dor, amor maior, chorado em tom menor, maior voar. Choro a chorar, tornando maior o mar, mas não posso deixar de amar o meu amor em pecar.